gideceğim diyorlar Dilan mecbur. Ya diyorum hoje tu chose que vocês precisam, né? Que nós já acompanha vocês, né? Vamos acompanhando vocês. De longe assim como o pai de bote o menino da escola, tá de longe, mas não te acompanhando, né? E depois vai, volta pra casa, aí o menino vai desenvolvendo. Nós vamos acompanhando vocês, de longe. Porque no mundo espiritual, filho, do lugar de cá, tem muito trabalho a se fazer, tem muito também o que se estudar. E nós do lado de cá não para de estudar, filho. Não para de estudar. E nós quando vem aqui, e vem para trabalhar, dar uma assistência a vocês, de fazer um acompanhamento mais de perto. Acaso, Gifi, que vocês estão de um momento, às vezes fase da vida de vocês, que vocês precisam sim de um acompanhamento mais de perto. Uhum. Que nós de vez de ficar do lado de vocês, sim, de acompanhando. Sempre se tem alguém do nosso lado que nos ama. Por mais que de errado que eu seja, sempre você tem alguém do lado que ia, não é isso mesmo, filho? Deus não deixa ninguém sozinho aqui. A não ser que você não queira mesmo, filho. A não ser que você não queira mesmo, que aí já é uma decisão sua. Mas pode olhar nessa vida. Em todas as famílias, independente que haja milhões de diferenças, no mínimo, você terá um que vai guardar por você. É isso mesmo? Então vai atrás, deixa aí, que te ama de verdade, que poderá fazer algo. E isso vai fazer o cheiro do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Louvado seja na chama e Maria Santíssima. Louvado seja. Louvado seja na chupa e a xadrana. Louvado seja. Todos os outros chamas. Louvado seja. Desde que Jesus abençoe vocês. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Sempre a sabedoria e a paciência. Para poder dar continuidade ao trabalho de luz que vocês fazem. Sim, que assim seja. Do lado de cá, nós precisamos muito de vocês. É, graças a Deus. Então, Gibi, que quer dizer que, tá, que é difícil a caminhada, né? É umas portas fechadas que se. Que se encontre. Esse é um povo de. Que não tem conhecimento e fica difícil para poder encontrar as portas abertas para fazer os trabalhos modernos, né? Mal sabia eles que quem tecnologia chama o que passamos para o. Ei, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Ei, Jesus, pode chamar de Pai Mané de Angola, viu? Porque eu não gosto desse nome bonito que me chamava antigamente, né? É. Aí de antigamente me chamava de nome de gente famoso. Olha. Aí eu prefiro que chame de Mané mesmo. É Mané, né? Pode chamar de Mané, vai Mané de agora. Graças a Deus. O senhor parece ser um espírito muito feliz, por quê? É, Josefine, uma felicidade maior de que plantar flores nos corações das pessoas. Não é isso mesmo? É. É isso que se a humanidade e ainda tem que aprender que a felicidade verdadeira é essa de plantar flores no coração das pessoas. E essa é a caminhada, por mais que às vezes seja difícil plantar flores nos corações de pedra, né? Mas até no meio da rocha você vem nascer as florzinhas, né, gente, viu? E é isso que a gente vai fazer na nossa caminhada. Ei, graças a Deus. O que torna um coração petrificado? Veja, filho. Se só vocês entenderem, primeiro que isso daqui que vocês vivem é muito pequeno para a grandiosidade que se é o mundo. E os espíritos, e quando se vem aqui nessa terra, vem migrado já de outros planetas. E de cada um no seu tempo. Lembra-se das eras, né? Dos gladiadores, né? E continuam vindo, assim como continuam indo espíritos daqui, que já se alcançaram os aprendizados necessários que a Terra tem para oferecer. O egoísmo do homem é o que mais petrifica o coração. Por isso, filho, esqueça vocês e pense no outro. Assim como Jesus veio à Terra e de uma maneira tão simples deixou esse grande exemplo, não é isso, filho? Sim. Alguém já viu na história Jesus pensar nele? O tempo todo pensando no outro. E é isso que a humanidade precisa de verdade aprender. Porque muito se fala em Jesus, mas pouco se faz algo que é tão simples, que é pensar no outro, amar o outro. Sempre. Sim. Por que temos essa dificuldade de pensar e amar o outro? É justamente por conta disso, filho. Uhum. Do egoísmo. O ser humano, ele tem medo de perder. Perder o quê? Se nada é dele, né, Jefi? Tudo que tem aqui é emprestado, né, Jefi? E o ser humano esquece que até os próprios espiritualistas, muitos esquecem que isso aqui é só uma passagem. E esquece, tanto falha que a vida é eterna e que é de verdade. Mas esquece que depois daqui há uma continuidade. E do lado de lá não se tem nada que não seja a luz do coração. É isso aí, filho. Certa vez o vovô Reikongo disse o seguinte: se você não tiver a luz, como é que você vai se iluminar? Fala um pouco sobre isso, Pai Mané. Se você não tiver a luz... É. Como é que você vai se iluminar? Gifi, a busca da luz é porque você não pode dar aquilo que você não tem, não é verdade? Sim. Mas o pouco que você tem, você pode dar, sim. Quantas vezes se passa pela rua, Gifi, e se vê de um irmão sem teto, mas que compartilha o pão com outro irmão sem teto. Compartilha um pão até com os João me imagine, né, Gifi? E aí, Gifi, que está a verdadeira luz e é dessa forma que se tem e se dá luz. Graças a Deus. Qual que é o papel da Umbanda no Brasil? De Umbanda, Gifi. De nasceu como de um projeto da espiritualidade para acolher e dar um teto espiritual aos irmãos e os filhos dessa terra, ou que nessa terra vieram e não encontraram teto em outras casas. Filhos estes, e que muitos ainda estão por aí, que não conseguem se encontrar em nenhuma outra casa espiritual, para se abrigar. Brasil, este país cheio de tantas misturas, precisava, e a espiritualidade e o Criador, em sua misericórdia, permitiu ser implantada nesta terra essa religiosidade que abraça a todos, independente que já tenha outro crédito ou que não tenha crédito, independente de racha ou de opção sexual, a Umbanda nasceu para abraçar todos estes e continuar já abraçando, mesmo tão pequena, continuará abraçando e dando teto, conforto e colo para todos eles. E tantos que ainda há por vir, porque a Umbanda ainda tem muito para se desenvolver, se tem muito ainda para se crescer, não em números de fim. Não crescer em números ou crescer em prédios ou castelos. Mas tem muito ainda o que se crescer, transformando as pessoas. Claro que sim. Como lidar com intolerância religiosa? Enxergue a intolerância religiosa como uma oportunidade que se tem de exercitar a paciência. Oportunidade que se tem. Quando se for alvo de intolerância religiosa, pratique as a paciência. Quanto mais se pratica, né, Jefim? Mais não se fica mais forte, né? Sim. Então, diga assim, que juiz intolerantes que venham até a mim. Por que a gente gosta de se dizer religioso, que ama a Umbanda, e bem na hora de praticar os seus valores, a gente às vezes esquece de fazer? Enjifi, está aí mais uma vez. Está aí mais uma vez a semente, né, do egoísmo que vive aí. Plantado no coração de todos vocês. E de doar e se doar. De é um caminho que muitos não sabem o que estão perdendo, da alegria que se é. Quando se descobre o quanto que se é peixe, o quanto que se é feliz quando se doa. É uma prática que precisa ser primeiro feita com esforço, né? Muitas vezes, né, porque se enxerga a felicidade. É porque vai testar se funciona, né? Mas depois que se mantém firme no esforço, vai se tornar um hábito e vai se conseguir verdadeiramente de uma felicidade mais eterna. O que pode o ser humano fazer que acaba afastando os seus próprios mentores? Veja, Jefim, essa pergunta é muito importante. Veja, Jefim. Porque de nessa caminhada, Jefim, de velho viver, os médios pijando dentro das caixas, às vezes, e muitas vezes, parece até que está alugando um metro quadrado para fazer seu trabalho. Alugando, né? Porque tem que dar contribuição, né? Para poder manter as paredes em pé, né? Tem que dar mesmo, né? Como é que vai manter em pé, né, as paredes? Com tantas obrigações que tem que se ter quando se tem uma casa em pé, né? Mas parece até que aquilo ali é um aluguel para poder se ter um metro quadrado para receber os dos guias e fazer seu trabalho, né? Seu trabalho de aconselhamento espiritual, né? Em parceria com o guia, né? Mas até quanto isso? Jesus Mede, se filho, se eu puder falar. É difícil. Precisa se desarmar, gente, da vaidade, de achar que um médio é melhor do que o outro, ou porque um usa o adereço, o outro não usa, é porque o outro tem mais poder. A gente nem é difícil. Ninguém tem mais poder que ninguém, não, gente. E de é preciso, gente, cada um cuidar da casa que pisa, como se cuida da sua. Quando você vê a chuva que tá com a parede derrubando, você não tem que deixar os tijolos para arrumar. Quando você vê sua casa suja, você não pega a vassoura e vai pra ele, filho. E por que os médicos entram na casa e saem e não olham nem o que está precisando na volta? Porque de acha que dá contribuição, acha que é suficiente, enfim. Contribuição é para poder manter as coisas, mas tem coisa que contribuição não resolve, não. Tem que de cada um cuidar da caixa de vocês. Amar a caixa como ama a chuva. Chuva enxoto, chuva cama te rasgada, você não vai providenciar outro, filho. Você dorme no lençol rasgado. Não. Providenciar outro. Mas a grande maioria não toma a caixa como chuva de verdade. Precisa se tomar. Precisa se tomar a casa como chuva de verdade, porque não é fácil não pro dirigente não, já te mantendo não, o sacerdote, mantendo tudo sozinho, filho. Segurando tudo sozinho. São poucos que estão ali de verdade, não é isso? É 3, 4 que eu vejo no máximo que tá do lado ali. Para tudo. Se fosse dividir o tudo por tudo, não ficava leve para todo mundo, né, filho? Né, filho? E de desarmar, né, filho? Como eu falei. Desarmar da vaidade. Desarmar de novo do egoísmo. E lembrar que ninguém tem nada não. Você não tem nada não. Ninguém tem nada não. Tudo que vocês têm são emprestados, senhor. Tudo que vocês têm emprestado. Emprestado para vocês viverem aqui na terra. Até o tempo que vocês estiverem aqui na terra. Então lembra do espiritual. Lembra do verdadeiro ensinamento de Jesus. Que aí sim, as coisas dão certo. Oh, claro. Ô, Pai Mané, a gente pode rezar todos os dias? E se sim, tem hora melhor? Gifi, rezar todos os dias, não só pode como deve. E de a hora melhor, Gifi, é a hora de... Gifi, eu vou lhe falar em duas situações. Tem a hora melhor, que é a hora da sua necessidade. Que você tem que parar tudo para orar. Não é isso, Gifi? E tem a hora melhor, que é a hora onde você se sabe que está mais tranquilo, que está mais sereno. Você não vai se parar no meio do dia, nos meios das suas atividades. E hoje eu vou escolher até 3 horas da tarde, no meio do, como é que vocês falam? Expediente, né? No meio do expediente vou parar. Ou no meu intervalo vou parar para orar. Será que sua mente, né, já está tranquila para isso? Então, já tem hora melhor. Sim, é aquela horinha que de papai e mamãe ensina, né? Vovô e vovó ensina, né? Antes de dormir, faça sua oração. Que você já vai estar em repouso, sua mente vai entrar em outra frequência, né? Isso, Gifi. E aí sim, você vai ter mais concentração e mais poder mental para impulsionar sua oração para o astral. Como também, haja manhãzinha, né, que se acorda, né, acorda preguiçoso, com a mente ainda, ó, conversando, e aí, fica a mente ainda de vazia, né, de, ainda em estado da meditação, do sonho, se também é uma hora muito boa de se olhar. Então, são essas duas olhares é que o jovem acredita que é melhor, mas melhor pelo estado mental que vocês naturalmente estão. E também tem a hora que você dá topada e diz, meu Deus do céu, aquele vem que nem uma flecha, né? De daqui de baixo lá para cima. Chega nós lá em cima, às vezes toma um susto. O que foi que aconteceu com esse rapaz lá embaixo? Qual foi que ele se meteu, hein? Aí nós recebemos, mas isso é um tipo de oração espontânea, de desespero, que de um bom fio, a gente sempre corre mesmo para assistir, né? É que nem o bebê quando de repente chora, né? O que, que o pai diz, a mãe faz? Corre lá logo para ver o que é, para dar um socorro, né? A mesma coisa que dá de cá. Nós temos como vocês aqui, como os filhos, né? E quando seguir, então nós vemos mesmo se, o que, que foi que aconteceu, para dar o devido socorro. O devido socorro. Claro que sim. Ah, o senhor falou um pouco sobre exercitar a paciência, não é? Seria uma forma de oração também, uma janela de oportunidade para a oração? A paciência? Sim, filho, a paciência também é uma oportunidade de oração. Porque quando exercita a paciência, você está exercitando a paciência de com certeza com um João Fih que está precisando de oração, né? Né? Que às vezes não. Um João Fih limitado, que você precisa ter um pouco mais de paciência e exercitar a sua paciência, que ele é sua oportunidade, né, Jefinho? Sua oportunidade, né? Até de deve muito, de deve até agradecer, né, esses irmãos quando aparecem na sua frente, porque é a oportunidade que Jefinho tem, né, de exercitar a paciência, né, Jefinho? Então, de agradece por ter passado na sua frente e aproveita e faz uma oração. Né, filho? Uma oração para aquele filho, de mentaliza muita luz, né? A luz de para o xará que vai cobrindo todo ele, né? E olha para ele, enxerga a aura dele iluminada. E assim sim se faz acontecer, né? Se canaliza a luz para o filho, né, filho? Então é uma oportunidade, sim, sempre de oração. Isso, filho. Claro que sim. Entre os encarnados, existe vítima? Espera aí, só um segundinho, viu? Sim, sim. Eu vou dar pita aqui nesse café. Jefi, entre os desencarnados e a vítima, né? Entre os encarnados e a vítima. Jefi, entre os encarnados, não há vítimas. Vítimas não há, Jefi. O que há é o desamor. Porque quando o Jefi fala, ou se pergunta, que se entre os desencarnados, se Xixiá, entre os encarnados e a vítima, é como se fosse que todo o sofrimento seria proposital, ou seria gigi merecedor. O sofrimento, ele será sempre merecedor. Mas vocês têm que entender que já é desnecessário, de certa forma, quando se há o amor. Então, o universo de o Pai Criador, em sua sabedoria, ele dá o equilíbrio e o merecimento a todos, e principalmente, Gifi, a liberdade de todos vocês decidirem o que é o caminho do certo e de do errado. Então, o sofrimento, ele é merecido, porque vocês são os autores do destino de vocês. É verdade, Gifi? Sim. Vocês são os autores o lápis está na mão de vocês. Vocês que escrevem a história da vida de vocês. Então, comece amanhã. Vire a página, comece amanhã, do jeito certo. Que aí vocês só vão colher aquilo que já passou, aquilo de sofrimento e de erros que vocês já cometeram. Mas o de pra frente, Gifi, vocês vão colher flores. Então, é merecedor, porque são vocês que tomam as más decisões. São vocês que fazem as más escolhas. São vocês que cometem os erros. E vão ter que colher. Assim como a lei do Pai funciona. Então sempre será merecedora. Assim como as coisas boas também. São merecedoras. E você colherá sempre tudo que você vai plantar. Agora não adianta eu ficar aí plantar coco. E quer colher melancia, quer colher manga, quer colher pera, quer colher frutas diversas. Quem planta só coco vai colher só coco, Gifi. Que dá trabalho de abrir e de comer. Então sempre será, Gifi. Sempre será merecedor. O que nós do lado de cá torce para todos vocês, Gifi, é que vocês façam as escolhas certas. Vire a página, Gifi, e comece a escrever do jeito certo. Desprendido de egoísmo e rico de amor, Gifi. E aí sim, vocês terão plantado, porque é que nem árvore, né? Nós usamos realmente essa palavra de plantio, porque leva um tempo para se colher, não é isso? Então nós usamos realmente esse termo para isso, para vocês entenderem, plantar, esperar, regar, né? Ou seja, continuar mantendo, né? a semente, né? Para depois se colher. Porque também no finalzinho, perto da colheita, se você começar também Ai, Rafa, você vai estragar. Não é isso, difícil. Sim. E assim também que diz quando dá errado na natureza, de vai estragar no finalzinho a fruta? Vai. É a mesma coisa, então é de plantar, semear e colher. Plantar, semear e colher sempre e de bons frutos, filho. Claro que sim. Pai Mané, para a pessoa que, vivendo um estado de depressão, de ansiedade, como fazer para ter ali essa transição para um sentimento melhor de autoestima, de confiança, para poder agir beneficamente em favor de si próprio? Divide os descargos de depressão, é um caso um pouco complicado para você aqui na Terra, né? Porque muitas vezes o che não tem nem força, né? Tem nem força de reagir. E como esse ser vai te ajudar, né? Se nem força ele tem pra nada, né, Gipe? E nesses casos, Gipe, de a família precisa muito estar perto. Uhum. E dá assistência, né? A esse filho, de com muita paciência, de muito amor. E o filho precisa ter apego a Deus. Porque só Deus, filho, que por mais que seja o Juma, de uma faísca de lembrança, só ele é capaz de transformar e mudar tudo e a todos. Mas, Gifi, se está de depressão, Gifi, busca assistência. Se não consegue se ajudar sozinho, Gifi, vai sim procurar ajuda. Há aquele que tem algo para poder lidar, que está em um estado equilibrado para poder lhe ajudar. Se não consegue se ajudar, enfim, em um estado de depressão, busca ajuda, usa todos os recursos que você tem. O recurso principal, que é Deus, busca ele da sua maneira, da sua forma, independente de sua fé. Busca ele. E busca as pessoas que estão na sua volta para lhe ajudar. Porque sempre se tem alguém do nosso lado que nos ama. Por mais que errado que eu seja, sempre se tem alguém do lado que ia. Não é isso mesmo, Gifim? Deus não deixa ninguém sozinho aqui. Amém. A não ser que você não queira mesmo, Gifim. A não ser que você não queira mesmo, que aí já é uma decisão sua. Mas pode olhar nessa vida. Em todas as famílias, independente que haja milhões de diferenças, no mínimo, você terá um que vai guardar por você. É isso mesmo? Então vai atrás desse aí, que te ama de verdade, que poderá fazer algo por você. Sim, graças a Deus. Beijos de filão de cheiro, Jesus Cristo. Paraná, quanto de cada dia de um encarnado participa espíritos como o Senhor? Gifi, essa pergunta é engraçada. Sabe por quê, Gifi? Olha, muitas vezes vocês pensam que nós estamos do ladinho do ser, né? É. Acompanhando, lá, trabalhando, né, Gifi? E vocês acham que do lado de cá nós não temos que fazer nada, Gifi? Mas do lado de cá nós temos que fazer. Então, é que a cultura do antigamente, até do termo que ainda é muito usado e muito útil, sim, o termo anjo da guarda, né, Gifi? Já passa, transmite uma ideia que nós, que vocês têm um amigo espiritual do lado de vocês, que acorda tá ali do lado de vocês, vai trabalhar com vocês, vai estudar com vocês, né? Na hora de dormir, botam até vocês para dormir, né, Gifi? Aí, reja por onde guarda, onde guarda tá ali do lado, né, Gifi? E, Gifi, nem assim que funciona. Nosso trabalho, Gifi, do nosso dia a dia do lado de cá, o nosso repouso, e os nossos estudos do lado de cá também, já acontece em outra dimensão. Aqui de embaixo, Gifi, é trabalho. Quando nós descemos de lá para cá, e é para trabalhar, para dar uma assistência aos seis, né? Dar um auxílio aos seis. Aí nós vem trabalhar. Agora, nossas atividades, de como vocês falam aqui, corriqueiras, né? Do dia a dia, é do lado de lá. Agora sim, do lado de lá mesmo, né, Gifi? Que para poder se conversar, não se importa a distância, né? Importa para vocês aqui, mas nós do lado de nós, nós conversamos de via pensamento, não é isso, Gifi? Então, do lado de lá mesmo, nós damos as intuições que vocês precisam, né? Que nós já acompanhamos vocês, né? Vamos acompanhando vocês, de longe, assim como o pai bota o menino da escola, tá de longe, mas não te acompanhando, né? E depois vai, volta para casa, aí o menino vai se desenvolvendo. Nós vamos acompanhando vocês, de longe. Porque no mundo espiritual, filho, do lado de cá, tem muito trabalho a se fazer, tem muito também o que se estudar. Nós do lado de cá não para de estudar, Gifi. Não para de estudar. E nós, quando vem aqui, vem para trabalhar, dar uma assistência a vocês, faz um acompanhamento mais de perto. Acaso, Gifi, que vocês estão de um momento, às vezes fazem da vida de vocês, que vocês precisam sim de um acompanhamento mais de perto. Uhum. Que nós de vez de ficar do lado de vocês, sim, de acompanhando. Até vocês se reerguerem. Em caso de depressão, por exemplo. Uhum. É um caso que vocês precisam de ter uma assistência espiritual. Porque é de um trabalho intensivo de auxílio a vocês. Então nós vem de lá, passamos o mais tempo assim que se pode, até o dia todo, ou dias, né, de com vocês, né, aqui, de mais de perto, como vocês falam, né, de mais presencial, como vocês falam. Mas o dia a dia, enfim, nós chamamos de lá. Nós passamos a intuição por telepatia, deixamos vocês livres para vocês tomarem a decisão de vocês. Vocês sabem o que fazem, não sabem, Diffy? Sim, senhor. Então não tem necessidade de nós ficar do lado de vocês, né, Diffy? É que nem Zibabá, não, Diffy. Zibabá é só por um tempinho, né, Diffy? Depois solta o fim do mundo e deixa ele caminhar com as pontas para as pernas de vocês, né, Diffy? Então, Diffy, de essa ideia de que todo mundo tem alguém que está do lado. Tem alguém que está do lado, mas não é do lado que nós temos mal que fazer do lado de cá. Nós estamos do lado, mas olha, chega, nós vem, quando vocês estão em momentos que precisa, que está nos momentos, às vezes, de turbulência na vida, os momentos mais difíceis. Às vezes, os problemas mais difíceis familiar, de um problema de saúde. Então, nós estamos de um ladinho de vocês mesmo, né? Sempre dando a gente, para que vocês não se recuperem mais rápido. Mas o dia a dia não é isso. Entendeu? Sim. É assim que funciona. De onde lá de cá, aí vocês rezam, nós recebemos de lá de lá, olha a mensagem de vocês, entendeu? Nós não estamos do lado não, só estamos do lado com vocês precisam. Quando vocês precisam, nós deixamos vocês caminhar sozinhos, que todo mundo sabe, né, o que é certo e o que é errado. Quem caminha, já que nessa psicosfera, são os nossos irmãos, né, de filho, que ainda não se despertaram para um progresso espiritual, os irmãos que ainda estão hoje de muito apegado às necessidades terrenas, aí sim, vocês encontram de irmãos, né, nessa psicosfera com facilidade. Muitos irmãos nessa psicosfera, de aqui de vocês, com mais facilidade. Não se despertaram ainda, ainda estão muito apegados às necessidades terrenas e não conseguiram ainda de mudar de plano, não conseguiram ainda mudar a sua energia ou a necessidade de pedido de mudança. Aí eles continuam aqui. Então quem está aqui são vocês e eles, viu, Gifi? Por isso que ninguém de nós faz. De fique de atento, de se policie, né? Mas de estejam sempre conectados a Deus, às energias positivas, né? Façam sim as suas orações, né? Procure de ter dias de luz, sejam luz, né? Para que esses irmãos de hoje não tenham acesso a vocês, que é eles que estão aí do lado de vocês. Ninguém te acompanha, mas quando você vai para o ambiente de trabalho, tem lá o seu colega de trabalho, com o irmãozinho ali perturbando ele perturba todo mundo que está aqui do lado. Quem der canal, né? Quem tiver na mesma frequência, né? Não é que nem vocês mudam a estação do rádio, né, filho? Sim. Você mudou a estação de rádio para frequência, vai perturbar todo mundo. Então, Divi, é assim que funciona, veja. Certo. Pamana de Angola, como a gente deve agir no caso de um ente querido desencarnar e a gente, pela nossa percepção, saber que ele está passando por maus momentos, por dificuldade, ou que ficou por aqui? Que postura a gente deve ter a respeito? Como, entre aspas, resolver essa situação? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? E às vezes a pessoa até fica assim mal, porque era um ente querido, e vê naquela situação, né, com uma mediunidade mais aflorada, e fica ruim. O que pode ser feito? Se pode ser feito alguma coisa por esse espírito, por esse ente querido que é recém-desencarnado nessa situação? Difícil, depende dependendo do grau de conhecimento da pessoa que está passando por isso, O Juveio vai alternativas para poder girar a solução. É tipo, de primeiro, se tem conhecimento, o Juju mais aconselhável. Existe é uma casa espiritual, né, de confiança. Uma casa de espiritual. De um centro espiritualista, de onde se acha uma gestão de um centro espiritualista, a equipe espiritual, né, que se vai poder de ter as ferramentas melhores, né, para poder se capturar ou pegar esse fio pela mão e levar para o mundo espiritual, né, se não se tem essa ferramenta, ou se não se sabe, se precisa se fazer, existe tirar momentos dentro do seu lar para se fazer oração. Se faz orações de diariamente, se lê um evangelho dentro de casa diariamente, para poder se gerar um universo e uma energia, e através das palavras de conhecimento e de amor e de perdão, aquele irmão que te acompanha. Mesmo que de longe, né? Ou de perto. Como o Gifi falou, se ele não se desprendeu ainda daqui, né? Sim. Ele vai estar perto sempre de, né? Ligado energeticamente. Exatamente, né, Gifi? E se ele está nessa condição que o Gifi falou, ele bem provável que ele não está longe, ele está perto. É, Gifi? Sim. Bem provável que ele não está longe, está perto, sim. Então se faz de também de os evangelhos no lugar. Né? E ser intensivo, de ter fé, e se manter aquilo ali, até que naturalmente, através do chamado de espíritos de luzes, ele possa ser também encaminhado para outra consciência, uhum. Né? E para o mundo espiritual. Hoje, quem não tem acesso a nada disso, se ajoelha na cama e reza para não, você vai Maria mesmo, de filho. Cuja já arma que tem, Pai Jovem Maria, Pai Nossa Jovem Maria, para esse irmão. Para que de alguma maneira pode ter certeza. Você será assistido. Uhum. Você será assistido. Porque de mais vai de um Pai Nosso, uma Ave Maria, ajoelhar na cama, do que de belas palavras de evangelho, mas com um pouco a fé. Nossa. É isso mesmo, Gifi. Sim. Então tudo isso dá solução. Viu, Gifi? Tudo isso dá solução. Claro. Ah, muita gente vive como se fosse ficar. Pois não. Aí só para completar, Gifi, uhum. E de até o Juvenil vai falhar. A gente vai falhar agora, mas já é polêmico demais. Mas não vai ter que falhar, né, Gifi? Senão as pessoas não aprendem, né, Gifi? Ó, Gifi, vamos lá, Gifi. Vocês que estão aqui na Terra, pode prestar atenção no que o Gifi vai dizer. Pois. Vocês que estão aqui na Terra, tem que cuidar de vocês que estão aqui na Terra. Porque se como na maneira figurada, a vida de verdade não é do lado de cá, né? Sim, né? Na parte espiritual. Isso, no mundo espiritual, né? Sim. E se isso aqui é só uma passagem, né, Gifi? De um dos mundos, de tantos mundos que se existe, né, Gifi? Sim, a encarnação, né? Vocês acham que no mundo aqui espiritual, acho eu que eu tenho certeza que vocês não acham, é que vocês esquecem. Vocês esquecem que no mundo espiritual, nós não temos mais condição de cuidar dos espíritos, não? Do que a gente encarnado. Do que o ser encarnado. Com certeza. Hoje, filho, vocês parecem que esquecem disso, de filho. É. Então, filho, vocês têm que ir acordar, que vocês têm que cuidar de vocês. Presta atenção. Se nós vem de lá de cima, Gifi, para cuidar de vocês aqui na Terra. Então, vocês cuidam de vocês e ainda vocês têm de reforço, né, Gifi? Reforço nosso, né, Gifi? Que nós vem de lá para cuidar de vocês também. Graças a Deus. O que tem de vocês estar preocupado e cuidar de espírito? Senão nós ficava lá em cima, né, Gifi? E de alguma maneira, de alguma maneira, Deus tinha que criar, de alguma maneira, alguma desmaterialização, né? Que vocês vinham para o mundo dos espíritos ajudar nós, né? Aqui em cima. Pronto. E depois voltava para a Terra. É isso mesmo, Gifi? Sim, senhor. Então, Gifi, cuida de vocês entre vocês. De onde dei a mão aos outros, para que todo mundo possa crescer junto. E vocês também têm nossa ajuda, Gifi. Agora, se precisar de ajuda espiritual, de nós ajuda, Gifi. Nós encaminhamos, pega o Gifi e leva para uma casa de tratamento, leva para um hospital, leva para uma escola, Gifi. Agora, não se vale apenas os esforços, filho. O esforço de se estar se sacrificando de um médium, de muitas vezes de arriscar de, até prejudicar de um campo áudico de um médium, para poder cuidar de espíritos, filho. Tá entendendo o que você está falando, filho? E deixa que nós do lado de cá. Não chama que nós resolve. Pede ajuda espiritual, que nós temos toda a ferramenta do lado de cá para poder pegar esse irmão e levar para o lugar certo, porque já está do lado de cá, né, filho? Sim. Faz sentido, Gifi? Então, só para chamar com já perguntou anterior, o velho abriu esse comentário polêmico aí, né, que muita gente não concorda. Mas o velho tem que falhar, né, Gifi? Se não falhar, alguém tem que falhar, né? O novo, alguém tem que falar o novo, de tantas coisas novas ainda que tem de vir de lá para cá, que vocês chamam a resistência para entender, para aprender e para mudar. Mas alguém tem que vir te agir, né? Louvado seja. Graças a Deus. Foi muito bom e muito importante, viu? O senhor ter somado mais essa explicação. Então, é bem simples, né, Gil? Bem lógico também, né, Gil? É. Claro que sim. O que eu ia perguntar é assim. O senhor percebe que ainda hoje muita gente vive como se achasse que nunca ia morrer, então não se prepara e quando chega a hora se assusta? Gifi fala, se prepara de que precisa? Ah, não estudo, não... Vive como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse ter responsabilidade das próprias ações, né? E aí chega, desencarna e fica numa situação, às vezes, de dizer assim, meu Deus, eu não sabia que isso existia, ou sabendo, sobretudo quem é do meio, né, espiritualista, não fiz tanto quanto deveria. Então o senhor vê ainda hoje muita gente vivendo como se nunca fosse morrer? Eu acho que mais tem. Até nos dos meios espiritualistas. Ai. Porque de... Nos meios espiritualistas, se entende de que teve mais oportunidade de ter acesso à informação, né? Isso mesmo, Gifi. E ter informação, Gifi, é ter mais responsabilidade, né, Gifi? E de quem mais sabe, mais será cobrado, né, Gifi? Quem mais sabe tem mais ferramentas para se ter mais felicidade. Mas se não usa e... as ferramentas ou ou o que Xixabe não usa, vai ser mais cobrado, né, Gif? Então, Gif, isso é o que mais acontece. Na passagem de Deus seja aqui na terra, por lado de cá, Gif, os irmãos que não têm conhecimento espiritual, eles muitas vezes são mais rapidamente assistidos. Porque já bloqueia nada. Porque nós do lado de cá, nós entendemos, enfim, que foi hoje um filho que nasceu para uma trajetória e para uma missão, em outro tipo de religiosidade, ou sem religiosidade nenhuma, que não teve a capacidade de compreender, né, as mecânicas ou a sabedoria espiritualista, ou não teve nem oportunidade de ter acesso. Então, sabemos do lado de cá que este filho, ele não saberá o que fazer. Então, nós da espiritualidade estamos mais atentos a esses filhos. Porque cada um em seu grau de merecimento, pode ser um filho que não tem espiritualidade nenhuma, nem acredite, não acredite nem em Deus, mas foi um bom homem aqui na Terra. E esse será assim, bem acolhido e bem assistido do lado de cá. Porque esse, até pela missão dele, não fazia parte da missão dele ter acesso ao conhecimento espiritual. Agora vocês, que já é a maioria, né, que nos assiste, né? Sim. Vocês, cuidado. Cuidado, que vocês têm mais sabedoria e então tem mais responsabilidade. E do lado de cá, dirigindo a passagem do lado de cá, vocês tem que saber o que a gente vai fazer, né, Gifi? Tem que saber o que vai fazer. Não é que do lado de cá vocês vão ser abandonados, não, viu, Gifi? Deixa eu explicar logo para depois não pensar em besteira, né, Gifi? É. Mas o que Gifi vai estar tentando transmitir é que vocês que têm o acesso ao conhecimento, vocês têm que estar mais atentos qual é a tarefa e qual é a missão que tem que ser cumprida. Então, muitos estão... aquela frase, né? Para que seja muito dado, muito será cobrado, né? Isso de fim. De sabedoria também, para que seja muito dado, muito será cobrado, né? De fim. Não é só recurso financeiro, não. Ah. É conhecimento também. Então, utiliza bem os conhecimentos que você tem, para que na passagem, vocês possam fazer uma passagem mais tranquila, né? Possa ter a nossa assistência também do lado de cá, né? Na passagem de vocês. Porque não adianta com o judiciário popular, né? De a missa e matar o gato envenenado, né? É isso aí, gente. Sobrou muita questão para fazer para o senhor e o tempo acabou. Então, eu vou convidar o senhor para ficar um segundo momento. Não precisa ser hoje, depois deixar o médium vir, daí decide se a gente pode fazer já nessa manhã ou numa outra oportunidade, mas o senhor aceita o convite? Sim, filho, aceito. Olha que coisa boa. Graças a Deus. Estamos de junto a se chamar. Nessa pulverização de boa informação, né? De conhecimento, de sabedoria, que é isso que as pessoas estão de carente, né, gente? Claro que sim. Então, passa para a gente, por esse momento, a sua mensagem final para esse encontro. Veja, meus filhos, de o tempo de Oxês, de Jaqui, de Naché, sempre é muito curto. E de aqui de tem muitas coisas para se tirar a atenção de vocês. Faz parte de um momento e de a fase de a transição que de essa terra vive. Entendam que nós precisamos de vocês, filho. Nós precisamos de vocês. Estamos fazendo um esforço enorme para mudar a consciência de vocês. Porque de todos nós somos um só, filho. Então, dai alimento. Dai alimento ao coração de vocês, de do que é bom, do que é de Deus, filho. Porque o poder está, filho, dentro do coração de cada um de vocês. Quando vocês tomarem a consciência, filho, é preciso mudar o jeito de vir para que a terra mude de vir. Ju, de nós aqui precisamos dessas mudanças urgentes. Para que a paz, filho, possa existir. Para que as doenças, filho, possam ser curadas, filho. Então, filho, essa súplica que Ju vai fazer para todos vocês. Que de a luz de Deus possa ser sempre mais forte no coração de todos. E de o velho desejo que vocês sejam capazes sempre de virar a página e começar de novo, mas começar sempre melhor. Veja que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Pai Mané de Angola. Veja, e vai também agradecer. De parabéns aí, Gigi, por esse de trabalho aí que se faz aí pelo mundo, veja. E continue de forte e firme nessa caminhada, veja. Com a vossa bênção. Pode continuar de forte e firme. Não tem mais nada, não. Tá certo. Se quando recebeu, não é porque não era para receber, era para receber mesmo, entendeu? Mas continue batendo nas portas. Sim. A cada 10, se achar uma para mim. É É isso mesmo, Dico? Com certeza. Graças a Deus, que assim seja. Eu digo adeus, está chegando a hora. Vento velho se despede e já vai embora. Eu digo adeus, está chegando a hora. Pagode já se despede e já vai embora. Eu digo adeus, está chegando a hora. Preto velho se despede e já foi embora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Graças a Deus. Tá aqui voltando o Diego. Deu tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Diego, fala pra mim, quanto tempo já que trabalha na caridade, assistencialismo ao próximo, incorporado? Incorporado, assistencialismo ao próximo. Poderia dizer que 13 anos. 13 anos, é. Meu Deus. Ostensivamente. Graças a Deus. Deus é mesmo. E você da onde que é? Sou daqui de Aracaju mesmo. De Aracaju? É. Você percebe que em Aracaju tem tanta gente para ser cuidada e interessada nos cuidados dos espíritos quanto em qualquer outro estado? Quanto em outra cidade e qualquer outro estado, no caso do Sergipe, né? Sim. É, né? Você tem visto isso? Tenho. A princípio, na verdade, o que eu vejo mais são as pessoas, assim, precisando de auxílio, ou seja, de alguém que oriente, de conhecimento espiritual. Porque, por mais que nós estamos na área da informação, o acesso à internet está fácil na mão de todo mundo, mas muita informação gera confusão. Então, muitas vezes, a pessoa precisa de alguém que oriente de verdade. É, realmente. Né? E eu vejo muitas pessoas precisando disso. No caso específico dela, né? É, exatamente. De orientação, alguém que realmente dê uma orientação mais de perto, mais presencial também, vamos dizer assim. E se tratando de Umbanda, né? Umbanda é prática. Nossa. Umbanda é muito mais prática do que teoria. Olha aí. Até a teoria, na verdade, ela nasce da prática, né? Você vivencia, faz essas experiências, depois você escreve. Sim. Então, antes de escrever, houve a experiência. Se for na livraria, aquilo são experiências de vivências, né? Tudo se escreve da vivência, então tudo se começa na prática. E Umbanda é isso, Umbanda é a primeira prática. Então as pessoas sentem essa necessidade. Né? E a Umbanda também, como a mecânica, o tipo de mediunidade mais ostensivo é o da incorporação, né? Esse caminho não se explica em livros. Realmente. Você tem que vivenciar para saber como acontece, até porque os sintomas variam um pouco de pessoa para pessoa, né? Como o guia se conecta a você vai variar um pouco de pessoa para pessoa. Então, as pessoas ficam bastante com dúvida, estão sentindo, estão... E precisa de um lugar que dê esse tipo de assistência, porque no livro, um livro não vai resolver. Em casa, sozinho, ela não vai resolver. Então, as pessoas são bastante carentes disso. Entendeu? Quando a pessoa começa assim, agora, no meio do caminho, há algumas pessoas que acabam cedendo a alguns tipos de instintos, né? E... aí acaba se desvirtuando da essência da religião. Mas o que eu vejo as pessoas procurar mais é esse tipo de assistência mesmo. Você tem sido intuído para realizar um trabalho, entre aspas, novo, porque provavelmente isso já vem de muito antigo, né? Inspirado pelos espíritos, sobre a Umbanda no Lar. Sim. Fala um pouco sobre isso. É, a Umbanda no Lar... veio realmente através de intuições, é. Né? Onde a espiritualidade vem me mostrando que existe uma necessidade de cuidar do lar das pessoas. Porque muitas vezes elas vão para o terreiro, saem de lá energizadas, limpas, né? É. Limpas. Mas quando chega dentro do celular, ela volta para o mesmo ambiente, que, né? Porque todo mundo tem problema, todo médio tem problema, igual a todo mundo, às vezes até maior do que as pessoas que não são da religião, né? E convida também muita coisa estranha, né? Exatamente, até porque também existe isso. Nós que trabalhamos em prol da espiritualidade, somos mais alvo da baixa espiritualidade que quer nos atrapalhar o nosso trabalho. Né? Por isso que nós precisamos cada vez mais ter responsabilidade no trabalho que a gente faz e no nosso dia a dia. Porque eu considero que ser um bandista é ser 24 horas um bandista, não é só na hora que está dentro do terreiro. Não, vai. Né? Então, a gente volta para dentro do lar e às vezes está lá as divergências do nosso dia a dia, né? A energia que também é promovida por outras pessoas que moram no nosso lar, às vezes o marido, a esposa, o filho, que às vezes não está muito bem e você está ali envolvido com toda aquela energia que às vezes você sozinho não dá conta para resolver. Claro. E aí a Umbanda no lar é um convite para que as pessoas que queiram abrir a porta, até também é uma ideia agora que vai para a internet, claro, muitas pessoas vão ouvir. Sim. Fica também uma ideia, é, né, para quem quiser iniciar um trabalho como esse, de visitar a casa das pessoas ou de um grupo, cada dia vai na casa de alguém, a gente abre a reunião pedindo a proteção dos guardiões, dá uma defumada na casa, um sacudimento de ervas, e também defuma todo mundo, sacode erva todo mundo, e depois a gente abre uma leitura, pode ser o evangelho, às vezes outra leitura que a pessoa traz, a gente conversa, interpreta, debate, é um momento também onde está todo mundo desarmado, as pessoas até desabafam, e acabam até resolvendo, desbloqueando, né? Algum problema que tem ali na mesa. Nossa. E depois a gente abaixa as luzes e vamos mentalizar os nossos mentores espirituais. E a depender da necessidade, vai vir as falanges que foram programadas na espiritualidade para estar ali. Claro. E vai cuidar quem está dentro da casa, vai dar um aconselhamento espiritual para os próprios médiuns também que estão ali. E é uma oportunidade também dos médiuns poderem cuidar um dos outros. Porque muitas vezes o que acontece, que é um dos objetivos desse trabalho. Porque também o que acontece muito é que quando a gente está dentro do terreiro, às vezes a gente não tem a oportunidade de cuidarmos um dos outros. Porque a gente está ali exclusivamente para se doar, para cuidar de quem vai ali atrás do terreiro, de nós médios, para poder receber um passe, um aconselhamento espiritual. Então esse é um momento também para isso, porque não adianta, como é que você vai cuidar das pessoas se você não estiver bem? Você precisa estar bem em primeiro lugar. É como você está no avião, que a máscara cai, você primeiro tem que colocar a sua. Sim. Antes de colocar a do colega. Então essa Umbanda no lar também tem essa proposta para que você possa adquirir mais conhecimento, discutir o evangelho, muitas vezes desabafar, depois o momento onde que você vai receber os mentores espirituais, onde vai cuidar dos médios, um dos outros entre si, e ali a gente vai ganhando também experiência, né? E fortificando nosso conhecimento, nossas energias, cuidando do lar da pessoa, que é o objetivo também, um dos principais, cuidar do lar da pessoa. E a espiritualidade, no mundo espiritual, também está fazendo o trabalho dela. Está dentro do lar da pessoa, investigando o que está errado, investigando o caso de cada familiar e atuando no mundo espiritual. Através da nossa equipe do mundo físico, que está lá da casa, e abrindo o canal para eles. Poderem fazer o trabalho deles também. Porque onde tiver uma mais reunida em meu nome, eu estarei presente. Vale. É isso aí. Eu vejo acontecendo isso com outros nomes em diferentes lugares do país já. E você falando isso abertamente me fez lembrar também um caso que eu acompanhei em Cuiabá, para Moçambique. Ele foi na casa da pessoa, diferente, né? Foi uma forma diferente, mas já com essa preocupação de levar a luz, o esclarecimento, a cura, ancorar essas energias salutares nos lares das pessoas. É isso aí. Realmente uma ideia fenomenal. Mas, uma outra coisa que eu queria dizer, perguntar e deixar claro para as pessoas, é que não é brincadeira. Não. Que não façam achando que vou fazer porque é bonito. Não façam porque eu vou seguir a linha da independência, não vou frequentar terreiro, eu mesmo faço tudo acontecer. Porque você está fazendo isso, mas é porque a espiritualidade tua coordenou primeiro, e diz e vai, e você realmente incorpora, suas incorporações têm resultado comprovado da tua cabeça, e sem o jejum necessário, o cuidado ideal antes de, tu não faria, certo? Com certeza. Ah, inclusive até eu na minha pequenez, né? Ah. E teimosia, fui um pouco até teimoso, né? Porque a gente recebe a intuição, mas quando a gente tem seriedade no trabalho que a gente faz, a gente tem medo de errar, né? Então, muitas vezes eu fui protelando esse trabalho, protelando, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Ah, até depois de muita insistência, e eu digo, não, eu tenho que ir mesmo, parar de temar e fazer. Sim. Entendeu? Por quê? Mas o medo era mais, não é falta de confiança, é o medo e o cuidado de querer fazer o certo. Sim. E o responsável. Claro. Entendeu? Então, como você mesmo falou, vamos começar e pronto, não. É. Você dirigir um trabalho desse, você pode até conversar com sua espiritualidade, e aí essa ideia, o que vocês acham? Ah, como vocês conversam com os amigos, né? Se às vezes tem um projeto, conversa com um amigo, conversa com seu amigo espiritual, se você gostou da ideia, conversa com seu amigo espiritual, seu mentor, e aí o que você acha? Tal. Ele vai te intuir ou preparar do lado de lá para depois dizer, vamos agora. Nesse mesmo? Nesse sentido. Então, é bom deixar bem claro, gente. Nos lugares tem miasma, tem obsessor, tem espírito zombeteiro, tem perseguidor, tem espírito carrasco. Eles não... E tem muita organização inteligente. Se você vai se enfiar em algum lugar pra dar uma de herói, proteger os outros, se não veio da espiritualidade isso, se você não tem essa força, eu digo essa força espiritual, disciplina na conduta, nos pensamentos e no emocional diariamente. Exatamente. Então nem mexe, nem se aventura. Por quê? Porque depois a consequência é pesada. Porque veja, não é assim, exatamente, Diego? Você vai mexer, o cara tá lá querendo destruir a vida da pessoa, ele trabalhou 10 anos para armar todo um negócio com muita inteligência, você acha que ele vai deixar você chegar e destruir assim, para você levar o nome de herói, sendo que a espiritualidade não preparou tudo para aquilo acontecer? Exatamente. Para você fazer um trabalho desse, você tem que ter assistência espiritual. Nossa Senhora! É a mesma coisa de hoje, assim, é só um exemplo, tá, gente? Você tentar subir uma favela, ali, né, para poder exterminar o tráfico, desrespeitando o conhecimento que precisa para chegar nisso. Exatamente. Só que você não tem amigos, vem um policial querendo subir sozinho na favela para poder, acabar com o tráfico na favela. Você não faz sozinho. Para você fazer isso, você tem que ter uma equipe. Olha aí. Uma equipe espiritual. Preparo, né? Preparada para poder fazer esse trabalho. Nossa. Então, se você não tem essa segurança, e para você ter equipe espiritual, você tem que ter confiança, né? Ter criado um elo de confiança com sua espiritualidade, para você ter a certeza do que você está fazendo, né? Não é achar, porque eu trabalho no meu terreiro. Não, não é só assim. Às vezes os seus mentores espirituais, eles fazem um trabalho em parceria com você, sim, mas eles não têm equipe ainda para isso. Né? Então você precisa ter equipe no astral, ter segurança disso, dessa equipe que você tem, que vai lhe dar assistência e vai lhe dar os devidos, o devido amparo para você começar e terminar bem esse tipo de trabalho. Porque se você vai só, sem subir uma fala, sem assistência, você vai levar tiro e você pode sair de lá gravemente ferido. Então, a mesma coisa, se você entrar dentro de um mar onde existem várias pessoas, muitas vezes tem problema, tem obsessores, tem energias negativas, tem uma espiritualidade até por trás envolvida, né, do baixo astral envolvida, querendo vingança e tudo isso para você ir lá, para querer tentar, como você mesmo falou, dar uma de herói. Rapaz, eles vão cair em cima de você. E não é brincadeira. E não é brincadeira. Você não e nem você e nem seu guia vai conseguir segurar sozinho. Porque não se preparou, ele não criou as circunstâncias, né? Tá certo, é ótimo deixar isso claro, porque o astral do lado da escuridão também tem muita inteligência. Né? E a gente, às vezes, qualquer coisinha ofende, qualquer coisinha nos irrita. Então não está no momento de você querer cuidar dos outros aí. Exatamente. É como você subir, às vezes, na favela, eles têm armas que a polícia não tem. Pronto. E organização. E organização, a milícia. Não sabe nem onde tem informantes, que não sabe. Mas é por quê? Porque eles aprenderam a viver assim, a vida ensinaram eles assim. Então eles estão na verdade deles, não acho que estão errados, estão na verdade deles. Assim como o pessoal, não comparando, né? Tem outros tipos de organizações, outros tipos de pensamento, e cresceram naquele ambiente, né? E vão combater quando for incomodado. Porque assim aprenderam, não é? Sim, então não vamos criar essa ideia de, ai, é lindo curar o outro, ajudar o outro, vamos lá limpar o lar das pessoas, se não tiver respaldado pela espiritualidade, não vier deles, né, esse incentivo, motivação, iniciativa. Exatamente. Cuida de você primeiro, né? Igual o vovô falou, cuida de você, deixa que o espiritual nós cuida. Uma das melhores mensagens que eu vi aqui hoje, cara. Mas olha, muito obrigado, vamos finalizar aqui agora. E o vô aceitou uma oportunidade num segundo encontro. Talvez a gente faça hoje uma outra oportunidade, tá? Certo. Pedir se você também não se importa, se você concorda. Concordo. Pode ser? Concordo. Tá certo, então. Gratidão. Muito obrigado por mais essa oportunidade de realizar um diálogo com os espíritos presencial através de um aparelho mediúnico, agora aqui no estado de Sergipe, em Aracaju. É isso aí. Obrigado também e sucesso aí nesse seu trabalho. Continue forte e firme. Que assim seja. Muito obrigado. Sempre se tem alguém do nosso lado que nos ama. Por mais que de errado que hoje seja, sempre se tem alguém do lado que ama. Não é isso mesmo, filho? Deus não deixa ninguém sozinho aqui. Amém. A não ser que você não queira mesmo, a não ser que você não queira mesmo, que aí já é uma decisão sua. Mas pode olhar nessa vida. Em todas as famílias, independente que haja milhões de diferenças, no mínimo, você terá um que vai guardar por você. É isso mesmo? Então vai atrás desse aí, que te ama de verdade, que poderá fazer algo por você. Sim. Graças a Deus. Ei, Jesus, dá uma de cheiro.